no zero, o vento 090 graus, 4 metros. Prioridade antes de colar 190, será o 9973. Salvador, Porto Gal 019, boa noite, descendo em Flight Level 160. Portugal 019, qualquer jet descende 2000 feet via Bom Sorrival, QNH 1014. Identic, descendo em 2000 feet, Bom Sorrival, QNH 1014, Portugal 019. Na escuta. Já receberam a mensagem de LA? Só um minuto, gol 2043. Ok, obrigado. Paulo, gol 2043, está pronto para o posicionamento. O gol 2043, só para confirmar, foi apresentado um novo plano para o horário de 0020-0020. Autorizado push back no portão 07, Chemitar. Sim, está autorizado, push gol 2043. Federal 9972, decolado aos 47, chame controle 208. 208. Controle Salvador Federal 9973, boa noite. Salve 973, após 4 mil pés, direto a Elefa. Após 4 mil, vou a Elefa, o Federal 9973. Solta o radar, sobe o 360. Ok, para o 360, o Federal 9973. Passe o, no 2043, 179 a bordo, 3 horas e 53, até no Galeão. O 2043, autorizado táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 10 no 4, tenha um bom voo. Ok, Libre Táxi, Índia, torre 1895, 10 no 4. Obrigado, um ótimo fim de semana. Localizador visual 3858. 3858, chama a torre 1895. 1895, até logo, 3858. É. Torre Gol 2043, ponto espera pronto. O 2043, mantenha o ponto de espera. Mantém, invoca a navegação. Segue sob vetoração a proa 070, limitado ao localizador, reporte de áudio descido. 070, limitado pelo LOC, só menos para descida. Torre Salvador, muito boa noite, tá? 3858, terno baixado, travado visual. 3858, 1014, no ajuste, livre pouso no 0, vento 090 graus, 39. Livre pouso, pistão no 0, 1014, 3858. Voo 2043, modifica o transponder, 5107. 5107, o 2043. Nove 973, chame Centro Recife, frequência 128.8. Centro 288, Sideral 9973. Boa noite. Para o Irante da Descida, o Azul 2782. Confirme. Irante da Descida, o 2782. Autorizado até 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4. Salvador, boa noite. O Azul 4298, cruzo 200 para 120, take and break. Azul 4298, voo Ituna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Ituna 2 mil pés. 2043, alinhar e manter. E aí, cabeceiro no 0. Alinha e mantém, voo 2043. Hello, Saulo 3858. Afirmo, seu Saulo 55, 211. Obrigado. 2043, livre decolagem 90, vento 1 centena, 4 nós. Livre decolagem, voo 2043. Voo 3858. São 3858, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Boa noite. Alfa Juliette 2, obrigado, 3258. Zero quatro três dois cinco meia dois zero oito, boa. Dois zero oito, uma ótima noite, até a próxima. Controle de Salvador dois zero quatro três, boa noite, passando 1400 na Dael. Boa noite, contato radar via Dael para 3600. Dael 3600, gol 2043. Para Portugal, 019, clear LS final approach, report type shall localize, Kennedy 1014. Yes, ILS approach, NI 10, I call establish and localize at Kennedy 1014, Portugal 019. É 310, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Fica 2, 2 mil, voo Iduna, desce 0. O 2043 pode voar, lembra? Autorizado. Obrigado, senhor. Descendo 160, informação X-ray. 3305, voo ITAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. ITAP, 4 mil no 0 no 4, 3305. Salvador, 3305, sem restrição de velocidade. Telema 6310, confirma indicado. 6310, mantendo 280. Certo, 3305, 280. Indicado 280, não, 3305. Tá, confirma a posição? Ognazi. Ognazi. Muito obrigado. Azul 4298, autorizado LS, ajuste no 0 no 4. LS 4298. Azul 2782, já autorizado 3000 pés, 10 no 4. 3000 no 0 no 4. É Portugal, 019 Establishment Localize. 019, complete LS for approach, call tower 11895. Tower 11895, é Portugal, 019. Salvador Tower, é Portugal, 019, boa noite, Establishment ILS, runway 10. 2782, nesta approach está autorizado interceptar o localizador, reporte estabilizado. Estará estabilizado o localizador 2782. B2043, chame centro Recife, frequência 1251. 251, muito obrigado, senhor. Um bom fim de semana. Comente. Localizador visual com a pista, azul 2782. 782, aguarde transferência. Nós pode interceptar o guarda. Esse no guarda. Estabilizou o azul 4298. 4298, chame a torre 11895. 11895. O 2782, chame a torre 118 decimal 95. 295, por aí. 498, continua a aproximação, vai autorização em curso. Vamos lá. Bom, boa noite, o Azul 2782. Tá 5 de Duna. 2782, continua a aproximação, aguarda a autorização em curso. Vai dar uma pistola ali, né? Drive call 019 on the ground at 04, please to the right and call 121 decimal 1. By the right, 121, by the one. Boa noite, Edson, 019. Portugal 019, Equitec para Alfa, report before Juliet. Para Alfa, hold short, Juliet, Edson, 019. 4298, livre o pouso, vento 090 graus, 59. Se fosse, 4298. Navio 8, solo 08, na direita 121 no 1 no solo. Direita 121 decimal 1 no azul, 42, 98. Azul 4298, boa noite, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4298. Nossa, ele identificado, foi autorizado a chegar da bomba, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. 4 mil na bomba, no 04, metros de 93. Autorizado, ILS, reporta localizador. Portará, Ocean 3305, desça para 3 mil pés, ajuste no 094. 3 mil pés, no 094, 3305. Elada, Elada, Mote. Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva, obrigado. 3815, pronto, vamos ver. Afirma, pronto, capitão 3815. Tá 3815, autorizado Guarulhos, Vepo Zulu 10, após Taubaté, nível 340. Decola na 10, primeira curva direita. Segue saída Sahel, Leda, Motiva. Aciona 5077, controle 120, décima 8. Seja autorizado, 340 Guarulhos, Vepo Zulu 10 até Taubaté. Decola 10 com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5077, controle 208 na 06, tá? 3815. 3815, apenas ratificando, frequência do controle 120, décima 8, 62 e a reporta, pronto. 208, tá? 3815. Está autorizado esse 3000 e o ILS, é CREM? 2000, ajuste 1014, está livre ILS. 3307. Edu Jair. Ele pousa, Chanel 63, 0 Bravo. Já tem todo. Esse aqui. Lua 096, no portão 9, autorizado, chama táxi. Na 3305 estabilizado. Torre 1895. 3305 estabilizado, sinal da 10. Cheque, aguarde utilização de pouso. Canal 63, são as 14, chame 1211 agora. 1211, grato, boa noite. Salve Salvador, boa noite, Oxana M3, 0, Livrona, Paco, Paco. Oxana M3, 1, 0, boa noite, segue via Alfa, reporta antes da Igreja. Alfa, Salvador, muito boa noite, está 3858. Está 3858, boa noite. Prepara Momo, transição Frotia, aguardando o copé. Momo Frotia, muito grato, 3858 na sua escuta. Pelo índio. Índia, boa noite. Confirma o pátio. Informação Alfa, confere. Bravo, pelo Índia, confirma o pátio que se encontra. Número 2 para a cópia, mantém escuta, Bravo, pelo Índia. Bona 096, autorizado o táxi, reporta no através do portão 612 em Algista no 014. Bona 096, reporta através do portão 612. Juliette, portão 3, pátio 1. Juliette, portão 3, pátio 1, 6310. Tabatango Bravo, Kilo Índia, eu possuo um bono vencido, confirma se foi apresentado alguma DLA? Possuo no sistema o 2330, aguarda um instante, cópia o Bravo pelo Índia. Agora na Alfa. Tan 3305, boa noite, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3305. Na 096, segue o Airbus da Venga, que irá parquear no 3, vinha Índia até o ponto de espera, lá torre 118 decimal 95, ajuste no 014, bom voo. 4, segue a Venga, vinha Índia, ponte portão 92295, bom voo, 1095. Silêncio autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 5 lá. Alinhar e decolar, 0 3305, Juliette, portão 05. Juliette, 3305. 3858, pronto, cópia. Tato Fortaleza, via Pesulo 19, aposta em fome rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogbo, Froti. Aciona 5066, controle 120 decimal 8. Ok, autorizando 370, inicial, Apesulu 19, conforme rota agora. Momo, Proti, antes disso é Cogbo a posição. Decolando à esquerda 5066, só não copia o controle. 120, 8. 208, 3858. Tá, 3858, cotejamento correto no portão 2, chame pronta. Chamaremos, obrigado. Abatango, Bravo, Kilo Índia, pronto, cópia. Abatango, Bravo, Kilo Índia, autorizado voo local, Salvador, Salvador, nível 050, afastando até Alagoinhas. Decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Lotar. Aciona 0260, controle 120.8, torre 118.95. Poderia coordenar com controle? Correção, o controle poderia autorizar de frote para o gol 9096 devido a um pequeno atraso para a gente tentar amenizar? Frote era do centro, autorizado Momo, gol 9096. Tá, autorizado Momo, 9096, guardando o centro. Obrigado. Bravo, Kilo Índia, livre acionado, para o táxi, chame torre 118.95, bom voo. Para o posto de estacionamento está 3815. A sua foi então 3815? Afirma no 06. Então 3815 no 62 autorizado e chama táxi? Para o táxi, está 3815. Boa. Gente, 313, autorizado pouso, visto no 0, vento 100 graus, 6209. Beleza, eu posso, né? 316. Saulo Salvador, boa noite, Oceania 6310, Centro da Alfa, autorização para Recife, o 390. Na 6310, boa noite, informação Alfa, tenho pré-autorizado 350, copia agora a coordenação? Afirma, copia 35, 6310. Oceania 6310, autorizado, Recife, Vepris do Luna 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jampo, Caju. Aciona 5106, controle 1-20-8. Autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. Puca, Jampo, Caju. Após o Brasilu, 1-7. Aciona 5106, controle 1-20-8. Oxalé 6310, portão 3. Oxalé 6310, cotejamento correto, reporta quando pronto. Sim, reportará, grato. Três no solo, 28, ele vai direita, chama 21 no solo. 219. 1096, Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685, voo no 096. Na 3-3, Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, na 3-3. Para o táxi, na 3-8-5, POB 1-5-4, alterna, avião 3-45. Na 3-8-5, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 5, ajuste na 0-4, bom voo. Sente, Pátio Índia, ponto de espera 1-8-9-5, na 0-4, obrigado, bom trabalho, na 3-8-5. Xanai 6303, Juliette, portão 4. Juliette. Juliette, portão 4, 6303. Torre, Salvador, tanto 3815, passo quando estiver pronto. 3815 autorizado, alinhada de decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 59. Decolagem da 3815. posicionamento 3858, posição 2. 2858 no 2, aguarda. Aguarda. Controle 208, decolagem 33. 208, obrigado, senhor. Igual é que é o TAN 3895? TAN 3815, contato radar, suba para 340, saída da EL. 340, saída da EL. Podemos usar na proa de Mótiva, da visual. Após 2000 autorizado Leda, 3815. Após 2000 autorizado Leda, tá, 3225. Na frequência, provavelmente é o Bravo Tulinde, dada a conversa que foi ouvida aí no fundo, tá acionando a tecla aí do microfone sem querer, ok? Tá mantendo a frequência toda bloqueada. 3250. É afirmativo, alguma coisa tá acontecendo e tá travando a tecla, ok? 4236 Alfa. Azul 4235, aciona a identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 via Golf, 1014, o Azul 4235. Você que é bravo que vem, já tô aí. Total, táxi para o bravo que vem, já na base. Está autorizado, chama para ingresso no site. De 19810, livrando 250 para 180, cliente da UPA. Rio 9890, aciona identificação, autorizada a chegada a Golf, desça para o 050, Rio 9890. Para o 050, 9890. Controle de salvador, Oceano 6224, informação alta. Oceano 6224, aciona identificação autorizada, chegada a Mari, desça até o 0620. Mari, chegada a Mari, 060-6224. Para o táxi. Primeiro táxi 3858, 1905 agora, 3 e 10, alternando Teresina. Jesus 58, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 094, meu voo. Via Índia, 14.014, obrigado, 3258. Uno, alterno 3325. 251, 3325, então 3815. São 3895. Boa noite. Boa noite, Z358. 3858 autorizado, alinhar e decolar. Pista 190, vento 080 graus 59. Livre decolagem 190, 3858, obrigado. espera 17, pronto para ingresso. Autorizado, Bravo que vem de alinhar e decolar, vento 080 graus 5 9. Autorizado, alinhar e decolar 17 para o Bravo que vem. Do 4980, autorizado Recife via Fisulo 17, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Pulca, Jambo, Caju, aciona 5120, controle 120, décimo 8. Autorizado Recife via Fisulo 17, decola 5110, primeira curva à saída Pulca, Jambo, azul, transforma 5120, transforma 120, decimal 8, azul.